795, solo 34, Libra Direita, chama solo em 1, 2, 1, décimo 9. Libra Direita, solo 219, fora que pegou aqui um pássaro no pouso, tá? 22795, sabe informar a próxima que tá aqui pra aí, senhor, se jogou com pássaro? É, próximo a taxa anterior a essa que nós estamos entrando aqui, eu quero. 22795. Pode prosseguir o táxi ou necessita de auxílio? Não, negativo, pegou aqui na lotaria do avião, vai prosseguir o táxi, pode ser. 795, confirmando, liberando a direita, chamando só em 1219. 795, Alfa Kilo, Pátio 3, 3 Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, 3 Romeu, Alfa 2, 3. Tá, 3858 com 140 a bordo, Salvador, 3h45 para o táxi. Tirei de via Índia, ponto de espera, chame a torre, na noite desse 95, ajuste na 020. Índia, ponto 01895, obrigado, boa noite. China 9009, chama agora o centro Recife, no 2685, alterna 12545. Bono 2685, 12545, China 9009. Oi, Salvador, muito boa noite, eu tô 3858, ponto de espera 1-0, pronto. Na 3858, mantém ponto de espera para informação, a pista está sofrendo uma inspeção devido à aeronave de bom zoom, se chocou com pássaros próximo a taxiway, ok? Graças pela informação, aguarda, ponto de espera 1-0, tá 3858. 258, livre a linha e decola no 0, vento 160 graus, 109. A linha decola no 0, tá 3258, graças. Você está escutando? Afirma, só um minutinho. Confirma se eu sabia em coma qual a parte da aeronave, se eu for com o passo? Foi da parte da frente, da perto da cabine aqui, do próprio cockpit. Gente, graças pela informação, boa noite. Acharam alguma coisa lá? Afirma, é um pequenininho. Então tá bom, obrigado, viu? Se você tiver cancelamento da CDR 9, confirmando. Agora é o 6310-06. Né, 310, pois também é duas autorizadas, reposta tarde. Capitax, né, 310. Azul 4298, voa a posição ITAP, desce até o 050. Decolada 42, chama controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço a 3258. Controle Salvador, boa noite, 3258, decolou, nada escuta. Boa, 3858, via saída Momo, sobe 370. Via Momo, 370, tá, 3858. Taxa da CDR 9630. JBC 74. Alternativa? Alternando. Maceió, 3 horas e 40. Ok, copiado. Xenon 62, 6310. via Pat Andy, ponto de espera chama a torre, 198 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Controle Salvador, chanela 9183, paciente da Fran. Confirme? É o chanela 9183, boa noite. Boa noite, 9183, voa a ITAP, assume identificação, desce até o 50050. 050, direto ITAP, chanela 9183, espera pela outra chanela 9310. 6310, a linda Collaps, chanela 0, vento 170 graus, com 0109. A linda Collaps, chanela 6310. 3858, chama Recife no 26, decimal 85, alterna 12545, 3858. 3855, 3855, Recife na 3858, obrigado, agora. Boa noite, Azul, 4298, 2010, livre, LS, 1020. 6310, decolado 52, chama controle 120, decimal 8, bom? 208. Salvador, 2782, com a informação Tango. 2782, via chegada, desce até o 050, quando no ponto ideal? 50, autorizou, 2788. Salvador, muito boa noite, Serra ZM3110. 310, sobe 350, voa, Jambo. 350, Jambo, 350, boa, obrigado. E uma possibilidade de voar direto na Caju, 6310? Ainda negativo, mantenha a proa de Jambo, 6310. Excelente. Se quiser, a gente pode aumentar a razão. Completa final, chama a torre 118-95. 118-95, azul 4298. Xené 9183, 2010, livre LS, 1020. 1020, tá livre, 9183, ali. Salvador, 6310. Prossiga, 6310. Vamos dar de voar Aracaju agora.

localizador, no localizador, a chanela 9183. Chama a torre agora, 118-95, 9183. 118-95, boa noite, chanela 9183. Boa noite. Salvador, muito boa noite, chanela 9183, final 10. Chané 9183, check-in e pouso no 0, vento 180 graus, 089. Chané 9183. 93, copiou a autorização? Está livre pouso, Chané 9183. 2782, pode prosseguir para 2000. Conforme autorizado, livre LS 2010-2020, reporta sinal. Reportarei, senhor, na sinal do ILS 2782. Está autorizado, gol 1096, portão 9, reporte táxi. Câmara táxi 096. Zo 2782. Azul 2782, completa final, chama torre 1 no 8, decimal 95. 4 2782. Azul 2782, estabilizado visual. Azul 2782, continua a aproximação número 2 para pouso. Número 2. 2782. Oh. 91-83, Paulo 05, livre direito, chama Paulo em 1219. Direita 219, boa noite, né, Paulo? Boa noite, janela 91-83, Librou. Canal 9183, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, 9183. Boa noite, 0 grau, 099. Livre, pouso 2782. Protássico 1096, é o 2154, 3 horas de alternação aí. Gol 1096. É livre táxi da Cate Índia, ponto de espera, chame a torre, 1918-95, ajuste 1020, bom gol. Obrigado, 1020. É, ponta a ponte espera, 295, gol 1096. Portugal 082, clear to start up and push, come right for taxi. Push and start approved, call you for taxi, Portugal 082. Chanel 9183, trânsito da Juliette. Ok, Chanel 9183, a passagem é o tráfego da Gol para segue ponto de espera, após ingresso via Juliette, portão 02. Via Juliette, depois do Gol, 02, Chanel 9183. Faz o Gol. Roda o Gol. Agora na pista, Paulo 2782. Paulo 2782, Paulo 1119. Paulo, chama só em 1212, Paulo 9. 209. 05, passando identificação, 81, desça 2000 pés, ajuste no 020. Duna 2000, no 020, 73305. Quilo 43, posição 4, azul 2, 7, você poderia confirmar o ajuste de altímetro para a Serra 3305? 1020. 1020, graças. Serra Pego Delta, prossegue direto Duna, informe de áudio descido. Direto Duna, já está em descida, autorizado até 4 mil no setor. Ajuste Salvador 1020. Contato radar, Sobre 370. 370, gol 1096. Leon, Texo India, maintain position in call tower 118.95. Everyone, and that's the way, India, that's India, call tower 118.95, left ground, 02. Tango Delta, prossegue para 1-0. Entende. Foto 235, via Golf, desce para 050, redução para 2509. No 096, sobe restrito nível 330. 330, no 096. Vetoração agora, curve à direita na proa 355. Direita na 355, pro gol no 096. Ativo, em caso de falha de comunicações, após cruzar o 200, vai voar chaléu. Afirmativo, caso de falha, ao cruzar o 200 vai Guaxaléu, Rono 096. Está correto, sim? É não, é Bangu ou Froti. É Bangu mais à frente. Confirmar por centro aqui. Ok. Aqui na nossa navegação está pela Pesulu 19 até Bangu, depois direto a Buco. Meia, o fixo é Cholet, é próximo da terminal de Fortaleza, está sendo orientado para esse fixo devido ao controle de fluxo. Ok, podia me dar as letras do fixo? X-Ray Oscar Lima Eco. Ok, então mantendo a 355, foi autorizado para a Cholet. Isso, restrito 330 a princípio. 330. Então 3305, autorizado ILS, reporte localizador. Reporte aí do localizador, da 3305. Terra Tango Delta, vai interceptar o ILS ou prossegue direto para a 1917? Preferência é para final direto, né? Ok, na escuta para o cancelamento, pode voar direto para Salvador. Modificado aos 2-0, descida no setor até 3.500 pés. O 096 já tem a proa ideal para o fixo? Ah, negativo. Até na terminal Fortaleza nós temos aqui próximo, Diana e Croma. Olê, nós não localizamos no database. É, o centro informou que não seria um fixo de terminal, seria próximo a terminal. Ok, nós vamos localizar aqui. Ele tem, se o centro tiver a proa ideal, para a gente conseguir. Vou fazer um contato aqui. Approach 120.8. 120.8. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Approach 120.8. 1096, proa 034. Pode ir aprovada presente. 034, ok, 1096. Aero Portugal 022, radar contact climb level 350. Passa level 350, portal 022. 13305, se puder reduzir mais próximo do marcador, agradeço. Temos como número 2 um transporte de infinito. Entende, para 3305 vai manter a velocidade até mais próximo. Com 096, chame o centro Recife, frequência 2685. Recife 2085, 0950, boa noite. Solo, boa noite, 6904. Chené 9004, boa noite, informação em curso uniforme, Galeão 380, pronto, mapa. Adiano. O Chené 9004, autorizado Galeão, via P-November 857, após conforme rota, nível 380, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída. Dael Leda, após Irume, aciona 5111, controle 120, decimal 8. 38, Galeão, recolha 10, curva direita, Gita, Irume, fazer 9087, conforme o plano, 111, 1208, controle 9004, no portão número 2. 2004, entendido no portão 8. Cotejamento correto, reporte quando pronto para o pushback de acionamento. Portará no 2. O filme encontra-se no portão 2? Firmativo, 2. Cliente 9004. 4. Salvador, é legal. Giro, tudo. Any chance to proceed direct? Do you loop? Direct to D-Lube. I affirm, any chance to proceed direct to D-Lube? Goodbye, please. Os 305 chama a torre 1985. 1896, até daqui a pouco. Estamos dando para reporte visual com o campo. Visual com o campo, já está. Fique abaixo de transferência com a torre. Salvador, gol no dia 9. 3305, boa noite. 3305, boa noite. Seque trem, pouso autorizado, piscina 0, ventona 70 graus, 89. Sete, baixar travado, ali, pouso piscina 0, até 3305. Foco sob vetoração, curva esquerda, proa 200. Esquerda, proa 200, azul 425. Autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 020. Para 2000 azul Portugal 022, fly heading Magno. Heading Magno, é Portugal 022. Azul 4235, se tiver condições, nessa torre intercepta o localizador. Desce para 2000, ajuste no 020. Desce para 2000, ajuste no 020. Estamos dentro da torre 1895. 295, Gata, Gata. 6224, autorizado 2000 pés. Autorizado LS, reporte localizador, ajuste no 020. 2000 pés autorizado, procedimento, reportaremos estabilizado na 6224. Que é a Tango Delta, boa noite, avistado. Continua a aproximação autorizada, sinal na 7, reporte na curta. Já sinal na 7, reporte na curta, que é a Tango Delta. A 3305, solas 28, direita, salona 2, zona decimal 9, boa noite. Direita, boa noite. Mudou a condição de manter velocidade até a curta final? Afirmo. Ok, terra está mudando a desconsiderada de motorização, pouso autorizado, pistola 7, ventona 6, 0 graus, 9 nós. Velocidade, 3305, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. 4335, desejado, pode interceptar com a Pro 160. Voltando agora, interceptação, azul 4335. Dois, três, cinco, visual pro campo? Totalmente. Quatro, dois, três, cinco? Totalmente visual, senhor. Chame a torre, 19895. 1895, boa noite. Boa noite. Boa, Salvador, boa noite, azul 4235, LF, X-ray, 10. 4235, boa noite, chega o tempo autorizado na 0, cantona 6, 0 graus, 8 nós. Repouso, azul 14, vai baixar agora. Sierra Tango Delta, solo 3-1, confirma o PAT? Libera na capaia de Costa Parqueal, uma boa noite. A 720, voo ITAP, desça para o 050, ajuste 1920. ITAP 050, 1920, da 9720. Doutor Salvador, Sideral 9973. Zero 9973, voe Duna, desça 2000 pés, ajuste no 020. Duna 2020. Motor Salvador 1246, sem tirar informação uniforme, passando 227, descida 1160. 246 na flor de Bonfe, desce para 4000 pés, ajuste no 020. 020 na flor de Bonfe, 4000 pés. Solicita voar o VOS Salvador, autoriza? Ativo. Confirme? Ativo. É, confirme, autorizado voar o VOS? Negativo VOR, seu número 3. Ah, ok, estava positivo aparecendo na planilha, então eu sabia se era positivo ou negativo. Obrigado. Finalizador, Xenia 6224. 6224, Xenia Torre 1995. 6224, Xenia 6224, localizador. 6224, boa noite, continua a aproximação, reporta inicial, telebaixo gravado. Reportará. Azul 4235, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 9, bate 1. Alfa, Juliette, portão 9, bate 1, azul 4235.